Você é minha luz, estrada, meu caminho. Você, o chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. É meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de mel. Joga a mão pra cima, simbora Goiânia, vem comigo. Este amor, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, este amor ficou em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, este amor não vai. Falando de um bar, teve todas pra poder ligar. Perdi um grande amor. Liguei pra te dizer, manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu. Ela não abre a porta e não tem celular. Então só tem um jeito. Joga pra cima, Goiânia, se bora comigo. Vai no cutor. Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que esse cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo. Liga ela, locutor, só quero mais. Vai, locutor. Só quero mais um beijo. Só quero, só quero. Eu só quero mais um beijo. Só quero, só quero. Só quero mais um beijo. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho aí. Obrigado, gente. Valeu.